esse é o lado B do disco, mas ainda é meu reino. Pra superar os meus amigos, você vai precisar de treino. Sou um baby de verdade, qualquer base eu passeio. Nem merenda nessa porra, porque você não tá no recreio. Podem falar mal de mim, que eu não me importo, tá tentando me alcançar. Só chance na hora eu corto como faz com os amolate. Dismo já rendi, só você me subestima ou me ama até o fim. Represento o Gomen Fla, desse meu som tocar, terremoto no solar. Se tá bebê chegar, quando eu começo a rimar, só bala vai me parar. Os não querem me conhecer, querem logo me odiar. Tudo bem, eu não merendo, por isso sou invejado. Aprendi na minha área os mandamentos invocados. A vida ensina muito, pra quem é dedicado. Eu não acredito em paz, paz pra mim é um baseado. Nem os dólares do Maluf pagariam meus pecados. Capitalismo é uma doença, estamos contaminados. Apaixonado pela cifra, fazer o mundo ser errado. Todo futuro representa o que foi feito no passado. Se tu quiser parar pra respirar, ver o sol te iluminar, siga sem merendar. Cada passo que tu dá, aumenta a chance de chegar. Viver o sonho que tu sonha sem ninguém te atrapalhar. Depende do que tu quer, onde tá disposto a ir. Se quiser carro e mulher, não creio que vai conseguir. A vida é o popstar, pra mim ela que dá show. Complexidade de bola, qualquer MC que grita roll. Esse é o lado B do disco, mas ainda é meu reino. Pra superar os meus amigos, você vai precisar de treino. Sou um bebê de verdade, qualquer base eu passeio. Nem merenda nessa porra, porque você não tá no recreio. Com dinheiro da Rosiana, posso abrir a minha sede. Piscina havaiana e sofá de estofado bege. Poder quando merenda dá de cara com o airbag. Excluído, tem sucesso, dando tiro, apertando o rap. Mostra talento pra ganhar um cheque. Então só me resta esperar, sendo frio como um iceberg. Fazendo meu sangue quente, se transformar em neve. O mundo me descontrola, por isso que a me persegue. Eu tô de volta no jogo, com o Thierry retorno. Mesmo com medo no corpo, sou selvagem como lobo. Antissocial pra globo, então mata aí nessa porra. Eu tô de volta no jogo. Na rua eu desliso, me respeito onde piso. A palavra me mantém vivo, que a linha é bem mais lucro do que prejuízo. Eu não fico dormindo sonhando com muito luxo no paraíso. A BPA chegou por isso, que sou lá treme. Minha merda tá aí por isso, barulho de sirenes. Minha banca voltou por isso, a bunda das mina treme. Os loucos se juntaram que atacam hoje de frente. A cena tava incompleta sem meu estilo que ofende. Esfrio o sapato, que a chapa tá quente. Tá esperando o quê? Pega logo esse fumo e acende. Aumenta o som nessa porra, aproveita e se rende. Esse é meu reino, esse é meu jeito. Sou da família BP, bato no peito. O que vale aqui no Rio é ter conceito. Se quiser ser respeitado, tenha respeito. Peço salários, vou e vigiam do parapeito. Enquanto eu faço escorrer baba no seu beijo. Com som que eu fiz fudido, sem nem dormir direito. Se não quiser, não aplaudo, apenas aprecio o peito. Aqui ninguém merenda, nem na hora do lanche. Esse é meu reino e meu lance, é promover uma avalanche. Não acredito na cartomante, que diz que eu vou embora antes. Concretizar meus planos, nada que me espante. Se você tá com uma taça de vinho, levante. Se você tá com um copo de plástico, levante. Se você tá bebendo na garrafa, levante. Posta tocando música negra e essa porra é importante. Esse é o lado B do disco, mas ainda é meu reino. Pra superar os meus amigos, você vai precisar de treino. Sou um bebê de verdade, qualquer base eu passeio. Nem merenda nessa porra, porque você não tá no recreio. Esse é o lado B do disco, mas ainda é meu reino. Pra superar os meus amigos, você vai precisar de treino. Sou um bebê de verdade, qualquer base eu passeio. Nem merenda nessa porra, porque você não tá no recreio. É isso. O Thierry está na pista. Esse é meu reino, vagabundo. Na dúvida do disco. 2004. Mano da volta. Repercibula 2 e afirma, seus filha da puta.